Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Olá a todos, sejam muito bem-vindos e estamos começando aqui mais um Tripcast. Hoje estamos contando com a presença do... Eu não acredito que logo de cara já me deu uma dessa. Vou seguir daqui ou quer todo o texto de novo, Magari? Eu não ouvi o que você falou a presença do e parou o som aqui. Ah, então, ele parou aí mesmo. Teve um ele derrame. Travou aí mesmo. Isso aí não foi internet, foi ele travando mesmo. Então eu acho melhor não cortar. Minha cabeça, você não faz ideia. Quem tá aqui, Mônio? Então vamos lá, vamos lá. Hoje estamos contando aqui com a presença do descaracterizado Evandro. E nós estamos contando com a presença aqui do ilustre Everton. Do grande fã de dublagem, Magaren. E também com aquele que não é o Jim Carrey, mas só pode falar verdades, o Eric. E não é também, porque ainda tem mais um. E estamos aqui, graças aos esforços. Como é que fala? Ele sempre gagueja, né? Os esforços. Não, isso aí é verdade, você tá confundido. Sinto maldade nisso daquele aí. Daquele que hoje não é Mônio, mas estéreo, Mônio. Ai, que o Vinícius gostou aqui. Isso aí. Volta, Eric. Então, e hoje o programa começou um pouco diferente. Né? Porque. Por que, Magari? Não sei explicar por que é diferente hoje. A gente vai fazer um programa. Como estamos em abril, o mês não é editora, Mônio. A gente vai fazer um mês em homenagem ao Dia da Mentira, que foi lá no primeiro dia do mês, mas paciência. É pra terminar em grande estilo. A gente vai fazer tipo aquela ótima, grande, mega saga que todo mundo adora, o Eixo. E vamos inverter a personalidade de todo mundo, elogiar o que é pra ser xingado e xingar o que é pra ser elogiado. O Eixo? Se Deus existe, que tenha piedade da minha alma. A minha também. Então vamos lá. Eu adoro andar no abismo, numa noite frio de peixe. Então, pra começar, a gente pode começar falando de quadrinho, de filmes, de jogos, de qualquer coisa. Isso assim, tipo, como é do Homem-Aranha, quem sabe a gente esquece, vamos falar da DC. Sei lá, daí a gente chama o Presto também não, pra gravar. Não, esquece aqui. Não, a gente tem o Eric aqui, ó, o ótimo memória. Tem uma memória. Everton, para de pataquada, por favor. Pataquada. Muito bem. Não vale citar o Howard nesse programa, que é a piada do Eric aqui. Não gosto do Howard, é só piada. Tem que citar o Howard, sim. Não. Pode parar de pular, Magari. Então, vamos começar falando de quadrinhos, então. Eu acho que a gente pode começar pelos clássicos, né? Quem clássico? Quem leu Potestade? Que clássico? A Marvel começou, estreou em 2000? Presto. 2004, ano, cara. Quando o Bendis 2000. Começou a escrever a queda. Aí, daqui pra e não frente... Terminou. E não terminou até hoje, né? Não. Estamos num loop infinito, Max. Ah, não, tem que falar bem do Bendis. É o Bendis. O cara... É o Parabendis. O Bendeu, como parabéns. O fala. Parabéns. E eu exijo um Bendis com um chapéuzinho de parabéns de aniversário na cabeça. Bendeus. Ele é tipo assim, ele é mais ou menos um paralelo. Digamos que aqui na equipe do Aracnofã, cada um fosse um roteirista. O Bendis seria mais ou menos como é o Dante. Porque ele sabe como que ele faz uma história compacta de 20 páginas ali. E ele consegue colocar ação, diálogos, tudo numa proporção ideal. Ele não fica uma edição, por exemplo, só de conversa ou só de quadro. Não. Quando não. Ele coloca diálogo, ele é conhecido por fazer história só com quadros, muito bom. Quadros, né? Na verdade, o cara é um dos maiores especialistas na cronologia da Marvel. Ele é um dos poucos que ainda respeita como os personagens são, como eles agem, como as coisas ainda fazem sentido. O cara merece ser aclamado como o novo Stan Lee do século XXI. Vamos tirar o chapéu pra ele. Eu gosto bastante. Se parar pra pensar, ele é o anti-anos 90, né? Porque as histórias do Bendis são frenéticas e os anos 90 era parada, que é trechado. Era parado pro caramba. O Bendis é tão bom que ele foi parabenizado, foi agraciado, e agora ele está indo para a melhor editora falar tá. Trabalhar tá. No melhor personagem. Ah, tá. Eu li já Action Comics 1000 e, cara, tá prometendo, viu? Ele vai revolucionar tudo aquilo que a gente sabia do Homem de Aço. Curte pra mim. Só abrir o parênteses, o Magari gagueja pra conseguir falar, vocês perceberam, né? Sim. A melhor ideia. Dói na alma dele, gente, né? Mas, ok. Eu tô perdido como é que a gente vai com esse programa. Mas aqui, assim, né? Ó, só pra contar, eu acho errado o Magari falar que, porque a Marvel só começou pós-2000. Porque antes do ano 2000, já tínhamos tanta coisa boa. Tínhamos a saga do clone. Nos anos 70, tínhamos as Marvel. A melhor coisa que a Marvel já fez com a Aranha. Era pra falar. Marvel Team Up era boa, né? Tudo bem, Marvel Team Up, tudo bem, mas na saga do clone. Saga do clone é obra-prima, gente. Saga do clone é uma bosta. É uma bosta. Não, eu achei muito curto. Só você que não gosta, Magari, hein? Todo mundo adora aquilo. Na verdade, já sabe do que o problema. O legal é que ela tem aquele arco no meio dela, que é a clonagem total, que é ali que salva, digamos, o resto da saga, né? Porque, sim, pode entender. Ela começa mal, mas depois ela engrena. Depois ela vai que vai. Já não bastava três clones do Homem-Aranha, com quatro contando com a Aracnocida. Aí clonagem total, vamos colocar um exército de clone do Homem-Aranha. É coisa genial, é coisa de outro mundo. Cara, o próprio nome é Aracnocida. O que poderia ser melhor do que esse nome? Pô, cara, Aracnocida, coisa original. Cara, mais anos 90 que isso não tem, meu. Perfeito. É bom, a única coisa boa é isso e a tia Beatriz, né, que morre. Porque o resto é uma... Fez a gente, os leitores, chorar, né, de tristeza na edição 400. Aqui acho que saiu em Homem-Aranha 170, não foi? Não sei se não me engano. Depois a gente revela que era uma atriz, cara. É perfeito aquilo lá, cara. Sacada demais, trouxe o alívio que todo mundo precisava. Pô, todo mundo. A eterna senhora Parker... É imortal, ela ganhou já isso aí, esse título aí. O Homem-Aranha só funciona com a Tia May viva, ele, obviamente, solteiro, é melhor, né, Homem-Aranha? É, solteiro. Ah, não, casar o cara foi foda. Pior. Foi. Não, mas acaba de ser o sucesso do Universo Ultimate, pô. Peter Parker, super-herói experiente ali, realmente foi algo pra dar exemplo, né, pros escritores da linha regular da Marvel pararem com essa história de querer amadurecer o personagem. É, dar filho pra ele, depois falar que o Norman Osborn fez a Mary Jane abortar, depois que ela deu à luz, só que aí o Kane pegou a criança, e até hoje não se sabe o que deu esse rolo, e os escritores simplesmente limaram. Chato, aí, tá louco, onde você viu Homem-Aranha ser substituído por uma mulher? Isso pra mim é um dos piores ultrajes aí que os caras fizeram. Eles acham que o quê? Que hoje em dia todo herói virando mulher, aí Thor virando mulher, Homem de Ferro virando mulher. É o poder feminino, Everton. Ô, Magari, o que você acha do MC2, Magari? Nem conheço. O que é isso? É de comer? Nem conheço. É a pior coisa. Eu sou leitor de quadrinhos. Você acha que eu vou querer personagem evoluindo, personagem que passa o manto pra frente? Eu quero ver o mesmo Peter Parker dele dos anos 60. Quem tá quer lá, ver? Tá lá. Quem quer ver a May agindo com o Peter Parker? Os caras são tão inúteis que não tem nem ideia pra dar nome pra personagem May. Já tinha uma May, eles dão outro nome May. E ainda dão o uniforme do Tio também, tudo refazendo as mesmas coisas. Sim, e tipo, eles deixaram a Tia May morta nesse universo. Esse foi o mais problema. E no Duende Verde também. Norman Osborn foi enterrado e morreu e não voltou mais. Como puderam fazer isso, cara? O maior vilão do Homem-Aranha, colocam aquele catarrento do Norman Osborn lá, o netinho dele lá. Como podem fazer isso? Ah, não, maior vilão não, né? O Duende Verde nunca foi grandes coisas pro Homem-Aranha. Não. Nunca foi. Um duende. Quem vai respeitar um inimigo que é um duende? Pô, fica no jardim enfeitando. Quem vai respeitar um cara que voa numa vassoura de ferro? Verdade. O duende, ele é bem doente, né? É bem doente. Não, o duende verde é lá da Turma da Mônica lá. Na verdade, o duende verde não passa de uma cópia do Coringa, né? Ainda bem que atualmente ele virou mais Lex Luthor, ele virou inimigo de toda a Marvel. Sempre foi o objetivo dele, ele nunca quis. Na verdade, pode ver lá nas primeiras histórias, ele só quer dominar o crime da cidade. Ele nunca quis nada contra o Homem-Aranha. Não. Ele é igual o vilão lá do filme do Double Dragon. Ele só quer dominar a cidade. O mundo que se ferra, ele quer. O Homem-Aranha foi só um trampolim pra ele, né? A rivalidade de anos foi só uma consequência, entendeu? Sim, Duende Verde não vale nada, mas o Norman como patriota de ferro lá realmente foi um vilão. Foi, que... cara, foi. Ele até superou o Stark, porque ele fez em apenas um ano que o Stark e nenhum outro herói conseguiu. Ele trouxe ordem naquela bagaça lá. Duende que vale é o Duende Cinza. Assim, é. eu perdi a conta das cores. Muito Gabriel Osborn, não é? Aí sim, é. Ah, deve ser. Gabriel Stacy. É Osborn, de certa forma, né? Por causa daquela outra história genial. Falar aqui aquela é a melhor coisa. Transformar a Gwen Stacy numa vadia foi sempre legal, porque no fundo, todo mundo sabia que a loirinha não valia nada, né? Já beijou o Flash lá nas edições antigas, todo mundo sabe do caráter dela. Não, e sem contar que assim, a Gwen Stacy ela nunca foi muito bem trabalhada, né? Ela era uma personagem da escola. É pra falar mentiras aqui, pô. Ah, não é verdade. Ah, a Gwen Stacy, cara, é uma porcaria de personagem. Uma loira aguada, azeda, não tem... Pô, não sabe que veio, cara. Começou sendo uma hater do Peter no Empire State. Depois foi ela gostando e surgiu um relacionamento. Que coisa mais forçada que isso? A mina acaba começando odiando o Peter e acaba depois entrando na dele. Você vê como é que ela não tem opinião, né? Ela é fútil. Nunca convenceu, né? Nunca convenceu. Nunca convenceu, ela é fútil. Ou ele entrando na dela. Bom. Aí eles finalmente fizeram uma história, né? Focada realmente nela. Foi o Pecados Pretéritos, né? Foi. Na verdade, tem uma passagem muito boa numa história antiga da Gwen Stacy. Essa passagem realmente. O Peter inventa uma desculpa que ele tá doente e tal. E ele quer até roubar uma joia de uma loja que ele vê pelo vidro, assim, ele quer roubar pra Gwen. Essa passagem eu achei que realmente mostra como assim? Aranha, como né? Se roubar o aranha? O aranha é honesto, pô. Ele nunca ia roubar, matar as pessoas. Não, dele. Nunca. Mas a natureza. Absurdo falar aqui. Ele é o herói exemplar da Marvel, meu. Ele é o Superman da Marvel, cara. Ele faz tudo certo. Nunca errou na vida. Nossa, deu silêncio agora depois desse. Acho que essa mentira foi demais. Será que ele passei do limite? Eu tenho uma linha que eu não posso ultrapassar nesse programa. Uma linha? Vocês viram que eu fiquei calado. Uma linha, sinceramente. Quando a gente falou do... O que significa o J? Do J.M. Straczynski? Não sei. É J. É tipo é do J. Homer, J. J, melhor fase. Você é J? Melhor fase, ô. Nunca tivemos um Homem-Aranha tão bem caracterizado, ou tão bem fiel ao que ele é, né? Histórias, sem contar que, tá, sem contar que você coloca a origem do poder, radiação, não sei o que, é sem criatividade nenhuma, né? É, vamos o cara finalmente, tema, depois de 30, 40 anos, deu uma origem digna lá, né? Dos poderes serem totêmico, isso. Totêmico. Pô, o Morlon é o melhor vilão do já criado no Homem-Aranha. Ele ia juntar várias realidades. Claro que ele é o maior vilão. Ele moveu a maior saga da história do Homem-Aranha e o Aranha-Verso. É. Não, ele não. Ele é a família dele. Ele é apenas mais uma. Sei que você ia... que é? Achei que você ia falar Fafá de Belém. Você falou Fafamília. Gaguejei. Morlo e a Fafá de Belém. Mônio, anota aí. Vitrine. Ele ia murchar os peitos dela, né? Com os poderes dele. Cara... É, mas a gente tá desviando do assunto, Magari. A gente tem que falar do Howard. Não, o Howard... O Howard é um personagem bosta. Eu posso falar isso, porque eu gosto dele. O Eric não pode falar dele, porque tudo que ele falar é mentira. Que tudo isso, Magari? Tá doido? Pulando aí. Melhor personagem. Ele é o Pato Donald da Marvel antes da Marvel comprar a Marvel, né? Aliás, acho que vai ser a coisa mais épica. Donald e o Pato contra Howard e o Pato. Isso aí foi... Agora que a Marvel comprou a Disney, ela pode. É verdade. Pode. Caramba, a Marvel comprou a Disney. É, já tem 10 anos. É o contrário, mas nesse programa vale, Magari. É, exatamente. A Marvel comprou a Disney. Eu pensei que a Disney ia ser comprada pela Marvel, mas... Fazer o quê, né? Pena todo que não foi a DC, compra né? Disney, a Marvel compra a Disney, a Fox compra a Disney, a Sony compra a Disney. A Lucasfilm compra a Disney. Exatamente. Lucasfilm que vê se faz alguma coisa certa, né? Porque Star Wars é uma bosta, né, cara? É, o supremo. Primoroso roteiro adulto. Não é pra criança aquilo. Não. Ah, não, não. O vilão não tem nem personalidade. O cara pega um filme, pega um monte de filme japonês, não sei lá o quê, coloca no espaço e fala que é roteiro original. É. Eles querem roubar copiou o Satan Ghost. O Satan Ghost, eu falo o Satan Ghost, né? O Satan Ghost pelo menos tinha personalidade, né? Coisa que o Vader não tem. Ele enfurecia os seres e tornava um monstro incontrolável. O Darth Vader. Ah, não, eu tenho que falar bem do Darth Vader, né? Me confundi. Exatamente. Eu que tenho que reclamar. Darth Vader, tem nem música direito. Eu queria saber. A melhor luta da história do cinema foi aquela luta do Darth Vader com o carinha lá do. Que eu esqueci o nome. No final do primeiro filme. Primeiro, que é o quarto. Eu saio um minuto pra atender o telefone, eu volto, tô falando de Star Wars, mudou o programa? O que aconteceu? Foi o Eric. O cara começou a falar do Howard aí e já foi pro Star Wars. A única coisa que presta no Star Wars é episódio 2 e 1. O resto. Jar Jar Binks, melhor criação do universo Star Wars. Finalmente, né? Mostrar pra que a tecnologia veio. Jar Jar Binks aí, perfeito. E teve o que merecia, né? Que no final ele ainda tava. Então, o cara, melhor personagem. O que você acha, Mone, do Jar Jar Binks? Ei, já que. Já melhor que... criação que o Lucas já teve na vida. Só já perde que... pro filme de Howard, o papo. Já que hoje é o contrário. Acho não, que... não, não. A melhor criação do George Lucas foi os Ewoks. Que lá tornou o Retorno de Jedi o filme mais sério da franquia. Bom, mas vamos voltar pra Marvel, porque daqui a pouco vão pedir pra mim falar mal do Nicolas Cage. O Ever até falou alguma coisa. Não, eu só ia dizer que, tipo, já que hoje o programa tem que ser todo ao contrário, eu pensei que a gente não ia fugir da pauta, mas... Que pauta? Que pauta? Sabe que é, né? Uma coisa puxa a outra e rola o que rola, né? Pois é. Let's go! Eu queria então saber de cada um de vocês qual que é o seu vilão favorito das histórias do Homem-Aranha, né? Porque todos nós sabemos que a maioria dos antigos, eles não tem grandes arcos, tipo... Verdade. Como o Duende Verde, o Troctopus, eles cansam, é muito tempo com esses mesmos. Aí eu acho que pra renovar, assim, a gente poderia falar os melhores vilões e a melhor versão de cada um deles. A única coisa boa do Octopus é que ele atrai fãs inteligentes e que sabem escrever. Então, na realidade, eu pensava que o Octopus, ele servia mais como um herói, né? Porque como vilão, ele não tem boas histórias, a origem dele é ruim... Os planos dele nunca davam certo. Eu acho que realmente a gente tem que considerar mais. É o gênio mais fracassado das histórias em quadrinho. Ele é tão genial que é parado a cada história por um adolescente também considerado genial, mas caramba, ele era pra ser mais, né? Então, ele é o gênio fracassado da Marvel. Então, eu acho que a pior coisa que fizeram com ele foi o Superior, porque não tem nada que salva ali. A pior história que eu já li do Homem-Aranha é o Homem-Aranha Superior. Isso, o Superior é a melhor coisa já feita. Finalmente, um Homem-Aranha que tem atitude. Ah, não vou mais prender esse cara, vamos executar, vamos construir uma prisão lá, vamos colocar Nova York sob vigilância. É eu que mando aqui nessa porra, e se os Vingadores reclamar, vai levar sopapo também. É o Homem-Aranha mostrando o serviço. Não fez nada de errado. Não fez nada. Superior. Começa ruim e termina ruim. Na verdade, ele começa bom, né, e termina ruim. Eu acho que não deveria... Também porque... Zero. Seguiu depois ali a volta do Peter, aquele volume 3 da Amazing Spider-Man, ali foi até que foi bem desenvolvido, né? Os traços realmente eram bem agradáveis aos olhos, né? Oh, pode postar. Eu vou ter que elogiar o volume 3 mesmo. Esse aí começa a ficar um pouco complicado. Eu qual é o volume 3? Única coisa. Volume 3 é Aranha Verso. O resto é tudo. É um pouco mais. É que assim, o Aranha Verso tá no volume 3, mas entre Superior e Aranha Verso tem aquela fase ali que a Gata Negra vira vilã e tal. Ah, aquela foi a melhor coisa que fez. A Felícia nunca enganou ninguém. É uma mascarada, vadia, gananciosa isso que é mesmo. Só isso usou é o Peter. Tudo é verdade. Isso tudo é verdade. Ela é que nem a Emma Frost, nunca enganou ninguém. Sempre nunca valeu nada. Também tomei outro surto, achei que o Evandro ia falar que ela é Emma Frodita. Meu Deus. Filho a Rainha Branca lá dos X-Men. Não, mas é, finalmente, né, fizeram a Felicia virar vilã da melhor forma possível, né? Porque... Sim, claro. É, simplesmente ela assumindo... Finalmente deram uma história boa. Ela assumindo que ela sempre foi lá no fundo, mas nunca ninguém teve coragem, né? Pelo menos, é, olha bem, Eric, não fica aquele chove no molha com o Demolidor e Elektra. Todos nós sabemos que a Elektra é uma assassina que mata a gente por dinheiro, mas fala, querem escrever ela como uma heroína, né? Fazer o quê? Pelo menos a Felicia se assumiu como vilã. Pô, isso aí fez eu respeitar o Slott... Os caras que desenharam história, a personagem. Esse, é tipo. Esse olha bem antes de começar a falar do Demolidor foi intencional? Pode-se dizer que sim. Uma coisa muito importante a gente lembrar, que o favor, né, que esse volume 3 fez pro Brasil, eu acho que ele realmente tem uma importância social. Quando ele veio pro Brasil, eu só leio a versão nacional desse volume 3, porque ela foi traduzida maravilhosamente bem pela Panini, né? E salvou muitos jovens das drogas, porque a personagem ela faz referência a drogas, né? Ela faz referência à seda, que todo mundo é nossa, verdade. É, que vem da pessoal fumar maconha, né? Então, eu acho que a Panini fez um grande serviço em trocar Silk, em vez de ser seda, ela trocou pra teia de seda. Isso salvou muitos jovens das drogas. Os jovens que seda. Ah, ela fez. É uma apologia, entendeu? Eu acho que a Panini fez um trabalho importante no volume 3, que só aumenta, né? Como ele é magistral esse volume. Ele salvou o Homem-Aranha, basicamente. Até porque, assim, a teia de seda, né? Não vamos falar errado. Uma ótima personagem, principalmente nesse início, né? Depois eles cagaram ela, mas nesse início, até o Aranha-Verso e tal. E ainda eles fizeram esse favor, né? De não deixar a apologia e tudo mais. Melhor coisa que esse. É a Panini, aqui, né? O Evandro tava falando. Falar nada de mal da Panini. Ótimo. Cara, a teia de seda é a melhor namorada de qualquer OT1. Ela já chega já dando uns amassos. Ela é melhor que a cadela no Cio, meu. Todo mundo notou isso. Nenhuma namorada já chegou nos querendo já começar pelos finalmente com o Peter. Então ela é espetacular. Os feromônios dela são foda. No volume que o Aranha descobre que a teia de seda ela tá presa lá naquele negócio, ele fala que o sentido da aranha dele nunca levou ele na direção de ninguém. Eu acho que isso foi uma sacada genial do Slott, como nunca levou a primeira vez que ele fez o sentido de aranha levar ele pra uma pessoa, foi uma boa sacada, foi um bom... E claro, verdade. E claro, a gente tem que falar da ótima origem dela, uma coisa super original. Quem ia imaginar alguém ser picado por uma aranha radioativa e ganhar poderes? Ah, não, pra mim é uma aranha, pra mim. Eu achei plágio isso aí. Achei plágio, ruim, Vamos lá. O Slott é um gênio. Eu não sei como ele consegue pensar nessas coisas. Ele só não é mais gênio que o J. Michael Straczynski. Cara, Straczynski é o... Um rei do Andy. Ele coloca um rei do Andy. Faz o Aranha montar no planador do Andy Verde. Já tem Demates, é, não sabe o que escreve. Ele só fica na bobagem aí de... Une um vilão clássico do Aranha ao simbionte do Carnificina. Caramba, de onde será que ele tira essas ideias super originais? Ô, cara, aonde? A melhor fonte de inspiração do Slott tá nos anos 90, o ano mais prolífico dos super-heróis. Caramba, tudo que a gente gosta vem de lá. Esse prolífico é verdade. Pelo visto, hein? É verdade. Mas aqui, tem uma coisa que tá martelando na cabeça aqui que o Evandro falou. Sobre heróis que matam, né, Evandro? Ah, tem que matar povo... mesmo, chega. Matou foi pouco. Cansei. Cansei de prender esses caras. Daqui a pouco eles estão na rua de novo matando inocente. Chega, não tem justiça. A única justiça é a execução sumária. É a única coisa que vai manter eles mortos e ninguém vai mais se machucar. Então... tá todo mundo certo, o Justiceiro, até o Full Killer lá, o matador de idiotas. Cara, ele é a melhor prestação comunitária que ele já faz, matar os idiotas do mundo. Não é maravilhoso isso? É, se você parar pra pensar, o Homem-Aranha, do jeito que o povo coloca, é um dos piores heróis, né? Porque cada vilão que ele não mata é um cara que vai matar várias outras pessoas, né? Ele é tão burro que ele vai salvar os vilão que estão tentando se matar. Vai se jogar no meio deles, eles estão no fogo cruzado, ele vai impedir que eles matem inocente, e eles mesmo e ele. Ou seja, ele vai salvar todo mundo, incluindo os vilão, e vai voltar a matar mais gente. Cada vilão que ele salva, é um monte de gente que ele mata, né, indiretamente. Sim, já tem mais morte na costa que o Batman. E tanto que ele já salvou o Coringa, basicamente ele é cúmplice nos esquemas de assassinato em massa do palhaço lá. Pô, até terrorista suicida ele salva. Uma saga recente que prova bastante isso, né? Que foi a volta do Kraven, né? Ele volta dos mortos e a Aranha não quer matar ele, tipo... Não, cara... Ele é uma ameaça, e essa história, ela mostra como a Aranha não presta pra nada, né? O bom dessa história é que o Kraven volta, pelo menos isso. Exatamente, e ele voltou, né? E ele foi trouxa, meu. Ainda voltou à vida, meu. E aí ficou revoltado, ele falou que tava em paz... Que o que ele fez na última caçada era a obra-prima dele. Ah, deixa disso, vá ser dentista, já que você tem uma nova chance. Vá ser dentista. Pô, você tem uma nova chance, agora você quer morrer de novo? Deixa, larga a mão, cara. Você já traçou tudo quanto é mulher na vida, meu? Última caçada de Kraven. Um vilão que se veste como personagem principal pra tentar ser superior. Sabe o que é isso? Lá, ele pegou os roteiros do slot e copiou. Não, o Última Caçada, cara, é tão ruim que falam que é pra mostrar o carinho do Kraven pelo Homem-Aranha. Talvez acho que ele queria namorar o Homem-Aranha, porque ele quis se vestir o Homem-Aranha. Então, acho que o Homem-Aranha era a obsessão sexual dele mesmo. Porque acho que... Ser a roupa do Kraven máscula pra ele ser alguém que tem desejo pelo mesmo sexo, né? A roupa dele não confirma isso. A roupa dele é mais bem hétero, né? Não tem. Mas outra. Cabra macho. A última caça de Kraven é tão ruim que outro dia tinha gente comparando ela com aquela Dr. Octopus Origem, né? Ah, é. No grupo do WhatsApp. Mas aqui, tem uma coisa que define bem o Última Caçada de Kraven e outras histórias assim não serem boas, porque Última Caçada de Kraven saiu nos anos 80, né? Anos 80 é tipo o antro das piores histórias possíveis do Homem-Aranha. Não tem uma que salva. Nenhuma, cara. Nem não, a... Não, só é da Marvel inteira. Porra, da DC. Watchmen já escrita, cara. Watchmen destruiu uma geração, cara. O Alan Moore comenta isso. Watchmen acabou com toda uma geração. Tudo que veio de lá pra cá é influência dessa criação dele, meu. Então... Mas o final dos quadrinhos do Watchmen é melhor que o do filme. Quero deixar claro. Ah, pode crer. Isso aí. Quem não quer ver um alien em forma de vagina de Nova York? Isso aí é coisa de gênero. É verdade. Mori, você falou o quê? Não, eu falei que foi aquela criação nefasta dele. Já que a gente falou ali com Humberto Ramos, que é um ótimo desenhista, oh. O Romita Jr. é bom, e o pai dele não presta, ainda bem que ele melhorou a linhagem. Ele começou mal, né? Mas depois ele foi melhorando. Exatamente. Mano, o que você tem a dizer sobre Salvo Sema? Eu fiquei na dúvida agora, não sei se eu falo bem ou mal dele, travou. Pô, cara, eu sempre achei que o Buscema era que nem o Humberto Ramos, era 880. Ou fala bem ou fala mal do cidadão. Porque o Mônica, ele não gosta, mas não sou o melhor. Então agora ele não sabe se o inverso é o que ele fala no programa ou o que ele acha de verdade. Parabéns, olha o dilema que a gente criou, hein? Mudou tela azul. Não tá falando nada até agora, vamos lá. Sal Buscema, melhor desenhista que já existiu pro Aranha. Não à toa, criador do famigerado Sal Buscema Punch. Pô, não gostar daquela profundidade que ele dá nos desenhos, aquele traço dinâmico. Nos anos 90 foi a perfeição da arte dele. Aquela arte toda rebuscada no fundo. É, porque ele é um excelente arte finalista, né, pra ajudar. Exatamente. Aquele arco da morte do Dr. Octopus, que o Kane mata ele, é tão bem desenhado que eu consigo ver até... o que tá atrás do personagem. Tipo, até com detalhe microscópico. O fundo, né? O cenário. O Aracnocida foi uma coisa assim que... Olha, chupa... design do Steve Ditko e John Romita. Não são nada perto do design do Arachnocida que o Salvo Sema fez. Mas é uma época de começo, todo mundo sabia desenhar direito. Cara... Né? Inclusive, pra tentar organizar um pouquinho melhor aqui o assunto, já que a gente... O Romitão e o Ditko deviam ter aprendido com o Rei, o Jack Kirby. Aquilo ele sim que sabia desenhar. Exatamente. O Homem-Aranha, pior que agora o que eu comento, que eu não sei se eu gosto do Jack Kirby. Me incomoda às vezes. Jack Kirby? Às vezes me incomoda. Pelo amor de Deus, aquele cara lá desenha tudo como se fosse desenho do Hanna-Barbera, tudo quadriculado, os caras. O cara não sabe nem desenhar cenário. Ainda falam que ele é um visionário, criou aquelas cenários super hiper futurista, com nave, com aparelho sofisticado. Cara, o cara não criou nada. Acho que ele rabiscou o que vinha na mente dele e foi pincelando. E ficam falando que o cara é o rei, cara. Rei. Rei da coisa. Eu tô falando sério, meu Deus. Nós somos, o Evandro é bem convincente na inversão, Mônica, por isso que você tá confundindo. Mas o que eu ia falar é que, pra tentar organizar um pouquinho melhor aqui, vamos comentar aqui geral só as fases dos quadrinhos, né, anos 60, 70 e tal, que a gente meio que tá fazendo isso indo e voltando, né? Então, anos 60, anos de origens, né? Assim, é difícil alguma coisa de salvar, né? Porque igual vocês comentaram. Lugar. John Byrne fez melhor. Coloca a Gênesis aí, apaga a Stan Lee, apaga... É lógico, Gênesis. O John Byrne, ele fez em 12 edições o que o Stan Lee não conseguiu nem em mais 10 né? anos. Em 100, praticamente, ali, você pegar o arco todo do Stan Lee, o primeiro, é um pouco mais de 100 edições. O John Byrne conseguiu ali com maestria. Né? Com maestria. Melhor, melhor que ele. Uma organização necessária, né, gente? Melhor que ele só o brilho. Pegou a história de origem do Aranha em 15 páginas e transformou em 4 edições. Pois é. Mais revista pra gente ler. Exatamente, então, porque o fã de quadrinho quer ler muito quadrinho, né? Quer ver as coisas resumidas. Verdade. O Norman, ele fez a relação de parentesco ali do Norman com o Homem-Areia. Eu acho que isso faz todo sentido, porque tudo. Os dois cabelos são igual, meu. Tigelinha. Vai tudo com a Vino. Vale a pena ler, porque ele realmente ele corrigiu os erros, né, do Stan Lee, do Steve Ditko. Estabeleceu uma origem mais interligada. É. Eu acho o Abutre. Que o Abutre. Paga o coloca... Viu, Everton? O Abutre dele é o Abutre mais estiloso já criado. Pô, quem vai levar a sério um velho vestido de ave que voa e careca? Vamos colocar um terno nele junto com as asas. Assim é mais estiloso. Claro, e o Dr. Octopus, obviamente, nunca ia sustentar o peso que eles tentavam. Você tem que colocar uma perna ali de ferro, né? Pra dar uma agitada assim no visual dele. Fica mais agradável, fica mais coeso, né? Melhor que isso, só o Dr. Octopus que controla metais do universo Ultimate. Ali o Bendis fez uma coisa mais... Ele se superou, se superou. Superou. Não fale mal do Dr. Magnetopus. Magnetopus. Não, essa primeira fase dos anos 60 aí é complicada, porque assim, o Homem-Aranha não mata nenhuma mosca, né? Tipo, vem um cara lá na... jogando míssil nele no lá na anual 5, né? Não mata, cara. Tem o GOG, não mata. Não mata ninguém, cara. É foda. Os anos 60. Morbius também, não podemos esquecer que o Aranha, tipo... O Aranha não matou ele, né? Não jogou ele no rio. O Aranha tentou salvar. Ele caiu. Tentou salvar. Ele entrou da frente. Não, mas tá errado. Deveria ter deixado ele morrer. É, mas a questão é que o cara não morreu, né, cara? Então, vamos dizer ele tentou... que... Ele é sobreviver. Ele tinha que ter pelo menos tentado matar. Nem isso ele tentou. Por isso que eu acho que o Roy Thomas dessa época foi o que chegou mais perto do ideal, né? Ah, é. Vamos. Como é que a gente vai resolver um monstro gigante perseguindo no meio da selva lá? Vamos colocar e levar ele até a areia movediça e afundar, deixar ele afundar. Cara, tem coisa melhor que isso, cara. É a melhor solução. Os anos 70, se você pegar assim, ele acontece bastante coisa relevante, né? Mas tem duas coisas que estragam os anos 70, né? Primeiro, eles pegam aquela personagem que ninguém liga e mata ela, a Gwen. Verdade. E segundo, inventa uma idiotice de carro pro Homem-Aranha. É a pior coisa que eles já fizeram. Isso aí é dor de cotovelo do Batman. Pô, o Batman tem o Batmóvel, o Arqueiro Verde tinha o Flecha Móvel, o Homem-Aranha tem que ter um Aranha Móvel. Pô, isso aí... dor de cotovelo dos caras que queriam imitar o Batman, meu. Pô, daqui a pouco o Aranha ia ter que arrumar um garotinho pra levar pra cama também. Ô, oh, tem, vai ter o... Pra cama, tá? Pra cama, Magalhães, precisa pegar pesado assim. O Batman não levou o Robin pra cama. Vamos dizer não levou, que eles não, tá certo. Eles são só amigos, é uma relação de não, pai e filho. Não, só amigo, uma relação de pai e filho. Como o pai e o filho que dormem junto na mesma cama. Não rola nada, cara. É bem impessoal o termo. Agora, o que salva, que vocês já citaram, né, dos anos 70, é o surgimento das Marvel Team-Ups, né, que são histórias, assim, que é impressionante como cada uma, são 150 edições, nenhuma repete o roteiro, todas são originais pra caramba, né. O bom delas é a relevância cronológica, né, que, tipo, impacta bastante na vida de cada um dos coadjuvantes, do status quo do personagem. Acho que isso que é o que salva elas, né, elas têm essa... Não, e eles colocaram a melhor namorada do Homem-Aranha, a Cici Ironwood, lá, e quase ninguém fala dela, né? Tipo assim, personagem relevante pra caramba, impactou muito a história do Homem-Aranha, foi uma das namoradas que durou mais tempo, né? E ficou por isso mesmo. Mas tipo que ela só aquela das propagandas do docinho lá, do bolo. Duas mulheres que o Homem-Aranha tinha que ter ficado com elas. Ficado assim, permanecido, casado e tal. Cici Ironwood e Beth. A secretária. Pô, e a Debra Whitman? Devia ter ficado com a Debra Whitman. Aquela lá é a mais equilibrada das namoradas do Homem-Aranha. Excelente personagem. Isso daí, olha, realmente, mas na verdade eu acho que a Debra ainda fica um pouquinho atrás, né, da Cici, porque a Cici, ela tem uma... Ela é mais explorada, a história de fundo dela é um pouco mais profunda, assim, ela tem uma... Ela parece uma história chocante, ela dá as caras, assim, em várias edições relevantes pro personagem. A Cici é tão relevante que inspirou até um surgimento de uma bicicleta. Quem nunca ouviu falar da Cicizinha? Verdade. Ô, Mônio, eu acho que você tem que falar mal da Debbie, né? Então, a Debbie. Ou falar bem. Eu não sei, eu acho que ele normalmente ele defende ela. A questão da Debbie, eu não entendi o porquê eles querem ficar defendendo. A mina já era claramente maluca quando ela apareceu nas histórias. Era. Se livrar dela foi a melhor coisa que o Aranha podia ter feito, mas ela tava atrasando a vida dele. Ela não se preocupava com ele. Ele ficava feito um doido se preocupando em defender ela, proteger ela. Sabe, não dá. Mano, ela ficava... Ela paranoica. Não precisava o nome dessa cidadã nesse programa, não merece. Tá. Uma paranoica, meu. Quem merece? É, o Homem-Aranha ficava atrás dela igual um carrapato, né? Na parede. Pois é. É muito importante os anos 70. Jogam basicamente todas as histórias no lixo, né? Que é aquela história do Peter sair da faculdade, né? Tem uma história lá do Marvel Wolfman que ele se forma. Eu acho que isso ficou meio forçado, porque... personagem, todo mundo sabe que o Aranha só funciona sendo um estudante. Ele não tem que... O trabalho dele é só o fotógrafo, o freelancer lá, ele não tem que evoluir nessa parte. Ele não pode ser professor, cara, não tem como, né? Exatamente, tem que ficar na faculdade pra sempre. Essa é a realidade. Porque ir pra faculdade já foi um erro, né? Tinha que ter ficado na escola. Mas já que foi, deixa o cara lá, né? Não, o maior erro foi terem fazer ele crescer. O Homem-Aranha tem que ser um adolescente eternamente. O Homem-Aranha adulto não funciona. Bom, olha lá, Homem-Aranha de Volta ao Lar provou isso. Só Homem-Aranha adolescente. Eles ficam só com alguém da idade deles, obviamente. É lógico, perde a identificação com o leitor, né? Os leitores não envelhecem, né? Diferente do personagem, né? Eu ia falar que os leitores não envelhecem. Até porque se envelhecesse, parava de ler gibi, mas aí eu estaria falando a verdade, então deixa pra lá. É. A gente meio que já comentou dos anos 80, 90 e 2000 no início, e agora a gente falou dos 60 e 70, né? Então, aproveitando o comentário... A cronologia desse programa aqui é tão boa quanto a cronologia da Marvel, pô. É, exatamente. A cronologia é respeitada. E, então, já que a gente falou aqui e vocês citaram o De Volta ao Lar, eu acho que a gente podia puxar um pouquinho pros filmes, né? Melhor possível. Tava demorando já, Henrik. Quem espaço quadrinho, tem que falar dos filmes. É o filme que vale. E os filmes, porque eles desenvolvem o personagem em 90 minutos, o que os quadrinhos não conseguem em anos. Verdade. E, assim, o Aranha que vale, todo mundo sabe que é o Sam Raimi, né? Todo mundo sabe que... Ah, sim. Fiel aos quadrinhos. Ele é fiel, o Aranha ele é bom porque ele é um herói mais sério, ele é mais quieto, ele não... introspectivo, né? Quem é que faz piadinha no meio da luta? Verdade. Não vale a pena. Eu acho fraco. Eu acho que são três que salvo ali. Resta. Melhor, obra-prima do Raimi é o 3. É, tá, todo mundo concorda. O 3 é o melhor. O 1 e o 2 foram porcaria. O melhor é o primeiro da Mary Jane, aquele. Um filme que você vê que é do Homem-Aranha ali. É um roteiro que eles acharam nova gaveta. E o que é isso? Ah, vamos gravar. Põe o Homem-Aranha. Melhor é um filme do Homem-Aranha. Quando a Mary Jane deixa o noivo dela lá no altar, eu acho que isso condiz bastante com a personagem, né? Mostrando a cena dela correndo com um vestido de noiva na praça, meu Deus. Aquilo eu tinha que entrar pros anais da história do cinema. Pô, superou qualquer novela das outras. O 2 é o pior que vem. Desculpa, mas o 2 não desce, não. O pior filme. Em forma de filme. Eles pegaram o pior vilão do Homem-Aranha, Dr. Octopus, pra colocar no filme. Primeira coisa. Mas pegaram o vilão bosta dos quadrinhos, mas melhoraram ele. Quem ia imaginar? Ele controlado pelos tentáculos, pô. Vai ter É perfeito, é perfeito. Ah, o cara não tem maldade. O vilão de filme não pode ser vilão por ser vilão. Não pode, tem que ter um motivo, né? Motivação, tem que ser uma vítima, né? Uma vítima da sociedade. O Homem-Aranha Preto lá do terceiro filme. Verdade. Que ele é vilão por ser vilão e é uma bosta. Pô, pra falar nisso, foi uma jogada de gênio, né? Transformar o Homem-Areia no cara que matou o tio Ben. Isso aí foi a melhor coisa que já fizeram, né? O maior retcon na trilogia, né? O problema é que faltou a história dele ser parente do Norman, né? Pra colocar uma profundidade. Ah, é verdade. Mas é porque não dá pra ele ser parente do Norman porque eles não acharam duas perucas iguais. A dos quadrinhos pra colocar. Tem como. Verdade. O do filme ficou um pouco diferente, né? Por isso que eu não gosto do um. Tipo, o pior Duende Verde que já fizeram. O cara tem uma cara de doido, não tem nada a ver com os quadrinhos. É. Tipo, fica conversando com a roupa, sabe? Tipo, conversando. Mas não tem como levar a sério. Legal, né? Eu achei o uniforme bem assim, bem satisfatório. Ele nem parece. Nem parece essa coisa de duende, de Halloween e coisa. Ele parece realmente um vilão, né? Um vilão armadura. Realista, super realista. Isso. Falando em realista e uniforme do Homem-Aranha. É uma coisa que qualquer adolescente que não ganha nem 10 centavos conseguiria fazer no porão de casa. Exato. É, o cara é um gênio da costura. Gênio da costura. Não, e assim, de alguma coisa aquele aranha tinha que ser gênio, né? Opção é o saindo do personagem. Não, mas aqui, sobre o uniforme do Andy Verde. Ele é, o povo fala, né, que parece o uniforme de Power Rangers e tal, e isso é justamente uma indicação que o negócio é bom, né, porque Power Rangers... Ah, não, eu tenho que falar o contrário, né? Power Rangers, não. Tem que falar do original, que é o Super Sentai, que ali é bom, né? Power Rangers é uma bosta. Verdade, cara. Super Sentai foi um tão lixo que, quando a Saban comprou, eles fizeram uma mina de ouro. Você vê que o que fez sucesso, o original Super Sentai ou a franquia Power Rangers que a Saban Entertainment criou? Então, cara, a gente sabe quem fedeu o dinheiro. Então, Super Sentai joga no lixo. Já não serviu pra nada. Só os designers, né? Os monstros. Eu tô sem saber, porque eu não sei se eu gosto mais do Power Rangers ou do Super Sentai. Eric, esse negócio de Super Sentai, herói japonês, já imaginou se eles fazem uma série do Homem-Aranha baseado nisso, hein, Eric? Vamos pular essa parte aí. Vamos pular essa parte. Eu sou o emissário do inferno. Faz um monte de posezinha ridícula lá. Coisa ridícula. Tem um robô gigante. Onde já se viu a aranha, um robô gigante? O Leopardon. Acho que a única coisa boa desse Homem-Aranha aí foi quando ele apareceu nos quadrinhos atuais e teve uma atuação grandiosa contra o vilão Morlun e os seus irmãos. Ele destruiu o Leopardon tocando nos solos. Pena que aquela porcaria lá voltou no final, né? Teria sido uma morte digna, pô. Eric? Eu não consigo, gente, falar mal. Evandro. Você não consegue? Força um pouco. É, realmente é muito, muito ruim. Muito ruim, né? Só isso, né? É só argumento, não, tudo bem. Né? Bom, argumento mais convincente foi o seu, Eric. Muito ruim. Não, eu prefiro nem comentar de tão bosta que é. É verdade. Foi mais relevante esse seu comentário. Não, mas realmente. Você pega um herói. Uma coisa é adaptar uma coisa japonesa pra americana, que sempre dá certo, né? Tá aí Dragon Ball Evolution pra provar. O original é uma bosta e o americano fez o maior sucesso. Outra coisa é você fazer o contrário, né? Você pega pra passar pro Japão. Não tem como sair coisa boa. Verdade, não tem como. Eu consegui falar mal de Super Man e bem de Dragon Ball Evolution numa sentença. Eu tô... Tá ruim. Né? A adaptação já feita. O Dragon, pelo menos o Goku usa gel no cabelo, que não é que nem no anime, que você parece uns cachos de banana, nem é cabelo aquilo lá. O anime é uma bosta, não, o cabelo vira a cabeça pra um lado, tá igual, quando vira pra trás o cabelo continua igual, só troca de lado, aquilo lá foi muito mal feito. Não, e a dublagem do Dragon Ball Evolution conseguiu melhorar ainda mais, porque o Piccolo chama o Goku de Saiyajin, que no original não tem, né? E ali na dublagem eles corrigiram isso, porque muita gente fala que não faz sentido chamar de Saiyajin, não sei o que e tal, mas ele é Saiyajin, né? Então tem que falar. Só faltou o Vegeta lá, né? Ô, Kakaroto! Acho que é um ponto interessante, eu queria que o Magarin falasse a opinião dele, né? Sobre a dublagem dos filmes do Homem-Aranha, como é que ele acha aí desse assunto. Dublagem? Tem outra forma de assistir filme que não seja dublado? Eu não conheço. Tem, legendado. Tá, mas... legendado. Você acha que eu vou ler? Ajuda, eu quero ouvir os caras lendo pra mim. Eu coloco o texto no Google Tradutor lá e manda os caras lerem pra mim. A mesma coisa. É bem prático. Como é que eu vou me dar o trabalho? Como eu vou me dar o trabalho? Ficar lendo o filme, né? Uma das melhores dublagens que eu vi foi daquela da série animada do Homem-Aranha dos anos 90 lá. Pose super coerente. Lobão. Dubladores empenhados em fazer seu trabalho. Animal, como é que é? O atrevido. A pesquisa super bem feita para o nome dos personagens. Os dubladores continuando com seus personagens até o final. Aula de como fazer uma dublagem. Mas essa série aí, no geral, ela terminou meio ruim e o Ação Sem Limites consertou, né? Toda a cagada que eles fizeram. Consertou. Pena que durou pouco. Vamos tirar o Homem-Aranha de Nova York e levar pra Contra-Terra, enfrentar o Alto Evolucionário e os bestiais dele lá, né? Isso é alegria. Não é algo que sempre quiseram ver na vida? Pô, quem não quer ver? Quem não quer ver? Na verdade, a série dos anos 90 começa ruim e melhora com o tempo. No final fica muito bom. Você ela nem consegue. É realmente excelente, né? Quando o Robin Camerdier era o clone, aquilo ali consagrou. Oh, não era um clone, Amônio. Era um clone de água. Clone de água ainda. É mole? É, exatamente. Foi o Everson. É mole sim. É mole sim, porque é água. Mas a série tem realmente uma dublagem muito boa, mas a voz do Homem-Aranha é meio ruinzinha, né? Acho que é uma voz de adulto demais, ele tem que ter uma voz muito, mais... Muito. Mauro Eduardo não orna com a Homem-Aranha, gente. Tinha que pôr outros caras que tem uma voz de criança, meu. A gente só entrevistou o cara porque tem gente que gosta e tal, mas verdade, é complicado. Tem que ser dublagem tipo a dos Vingadores, que a Viúva Negra tem a voz de uma menina de 13 anos. Verdade. Ah, isso é boa dublagem. Peraí, mas a Viúva Negra não é quase tão velha quanto o Capitão América? Ou ela também não tem um soro também que não deixa ela envelhecer? Então, a dublagem tem que... Ela que se torna... tem uma origem decente aí no desenho. Aí é no desenho. Verdade, meu. Ela tem o soro do super soldado. Soldado, só super história da Gata Negra. Mas é que filme dos Vingadores, Viúva Negra também, né? Não, é complicado. Viúva personagem. Negra. Quem é a Viúva Negra? Aquela baranga lá da escala de ouro. Ela, Viúva Negra? É só a dama de companhia do Demolidor nos anos 70. Gostaram dela, colocaram ela de restolho lá nos Vingador. É verdade. Então, voltando, já que a gente tá falando de Vingadores e tal... Mas não, voltando aos filmes, né, que a gente tava falando, a gente falou de Homem-Aranha 1, 2 e 3. Filme! Né? E o Everton tá comemorando, porque a gente voltou a falar de filmes, isso é realmente difícil de... Bom, então a gente tem ali os filmes do Mark Webb, né? Que. Peraí, eu não sei se eu falo mal ou falo bem. Me perdi igual o Mônio. Não, tem que falar bem. Então o primeiro, finalmente, eles deram um olhar mais sério pro Homem-Aranha, né? Tava colorido demais os antigos. Finalmente agora vamos ter um Peter Parker sério. O primeiro é uma bosta. Onde já você viu o Homem-Aranha falar pra Gwen? Ah, eu gosto de ficar com você, mas eu tenho que ir atrás do vilão porque eu me sinto responsável por ele. O vilão onde já se viu o lagarto inteligente. Isso nunca aconteceu antes, todo mundo sabe. O Érico Borgo mesmo lá no Omelete falou, pô, o lagarto não é inteligente, ele é um animalesco, ele nunca fez nenhuma fórmula, nunca trabalhou no laboratório. O Érico Borgo entende de quadrinho mais que a gente. Isso é verdade, melhor site. Ah, não, eu não falo mal do Omelete, mas é realmente, o Érico Borgo é o melhor comentarista de esportivo. Não dá pra exigir muito de nome e suas variações, não dá pra exigir muito. É verdade. Ai, gente, que ponto então, que tá chegando aqui, não? Agora no segundo, o que salva o filme são, é o Duende Verde. É o Electro. O Norma morrer, o são os vilões. É o roteiro bem feito. Cara, o Electro, a personalidade do Electro. Matando porque ele é um ladrão. Nos quadrinhos ele não tinha profundidade, era só um cara que matava e roubava pra ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que não tem muito sentido. Na realidade, ele teria que ser do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha não reconheceu ele se enfureceu. Acho que é uma história não, mais... Não, o motivo dele é porque não lembrava o nome dele. Eu sou o Max, caramba. Pô, Max. Coitado. É a minha motivação. Ainda bem que ele não encontrou o Eric. Por quê? Eu lembro de tudo. Não, mas o segundo realmente, pra mim, o segundo é muito pior que o primeiro. O segundo é... Fala a verdade, os dois são excelentes. O que salvou o filme foi o negócio lá dos pais do Peter. Se não fosse aquilo... Pô, aquilo lá foi a melhor coisa. O aranha tagarela. Não, ele descobrindo o negócio lá no metrô foi genial. Porra, quem nunca? Parece um jogo de RPG, pô. É porque, tipo assim, é uma coisa que tá escondida à plena vista, né? Pra pensar. Então, realmente... Ele é o Homem-Aranha destinado. Esse é o Homem-Aranha destinado a ser Homem-Aranha. Não foi o acaso que transformou ele. Foi o destino. Ele já tava destinado já antes de nascer, né? Então, nada é melhor para um personagem do que ele ser destinado àquilo. Nasceu para cumprir uma profecia ou algo do gênero. Eu Naruto, genial. Melhor que ser destinado, só ser destilado. E por falar destilado, a melhor versão foi o próximo, que é sobrinho do Tony Stark. Pô, esse é o melhor de todos, cara. Esse é o melhor de todos. Pega os quadrinhos e bota na tela. É isso aí. Exatamente. E o ator, era? E o ator, Everton? Cara, eu tô emocionado até em falar isso, porque eu acho que ele é o Homem-Aranha, assim, não tem o que tirar. Esse Tom Holland, né, que é o novo ator, ele tem a essência do personagem, porque ele é um Homem-Aranha inteligente, ele é um Homem-Aranha que representa corajoso. A adolescência atual, ele é basicamente tudo de bom, né, que a adolescência atual representa. Ele é um personagem que é tirado dos quadrinhos e colocado na tela. Exatamente. E onde já se viu um Homem-Aranha jovem e independente? Ele tem que ser dependente de outros personagens, pô. Aí o Tony Stark. Exatamente. Todo mundo sabe que nos quadrinhos o Tony Stark sempre foi a influência do Peter. Ele nunca. Ele sempre admirou o Tony Stark. Ele sempre admirou. É, exatamente. A cada duas frases do Aranha tinha um Tony Stark separando elas duas. Todo mundo sabe que ele não é nada assim uniforme. Todo mundo decide verdade. Voltar lá, isso não é melhor. Isso não é melhor porque tem um vilão bosta. Tirando o vilão que é. É um vilão. O vilão não salva mesmo, não, porque o vilão. Vilão. Caramba. Vilão é a única coisa que impede de dar uma nota 10 pro filme. O vilão estragou o filme. O bom desse filme é que os coadjuvantes são bem elaborados, eles seguem bastante. O Flash Thompson indiano foi a melhor coisa que eu já vi, né? Não, o vilão é burro pra caramba, né? Porque, tipo assim, os negócios estão na cara e o cara não consegue sacar. Então, realmente, pior vilão. A personagem que colocaram, a Michelle, ela é uma adição espetacular pro universo do Aranha. Porque o Aranha nunca teve nesse estilo. Não, sério. Mary Jane nunca convenceu, né? Nunca foi uma personagem boa, pra falar a verdade, né? Essas personagens aí, esquece, sabe? A Liz do filme, não gostei também, achei meio ruim, mas a Michelle salvou ali. Ela é a coadjuvante que o Aranha necessita, assim. Eu acho que. E a Mary Jane no final, né? Ela é a Mary Jane. MJ que vale, né? MJ que verdade. Vale. Mary Jane que vale. E... Nossa, nem me fala de Mary Jane, casar e tal. Pior coisa. Esse filme... Ainda bem que eles tiraram isso depois, né? Ainda bem que o Quezada tava lá pra salvar e acabar com esse casamento, né? Que nunca deu certo. Tava. O Quezada, ele viu que é uma coisa que foi ridícula 20 anos atrás. Agora que eu tô no controle daqui, eu vou desfazer esse erro. Vou trazer o Homem-Aranha que vale de volta. O Homem-Aranha que nunca casou, que age como criança, com uma criança de 30 anos. Bom, o Tony Stark tem 40 anos e age como um adolescente nas histórias atuais, né? Então quem é pra falar do Homem-Aranha, né? Está vendo? Não, um outro acerto desse de Valtor lá é que ele se baseia numa das melhores fases dos quadrinhos, que é quando. Bom, melhores histórias, ele saindo, ganhando uma roupa nova. Realmente excelente. Super elaborado. eu não achei que a tia May ficou... Eu achei ela meio assim, sei lá... meio feia. Sabe? Ela não é tão bela quanto a tia May, as tia Mays anteriores, que tinham uma beleza mais jovial. Ela é mais... Eu achei ela meio, sei lá, meio acabadinho. É o completo oposto dos quadrinhos, né? Porque a dos quadrinhos é complicado, assim, né? Tem muita gente aí que eu tenho certeza que quando era mais novo sonhava com a tia May dos quadrinhos. Pô, ela passou pela mão do William Lupkin, o Nathan, que era um aleijado, pegou ela, o pai do J. Até o pai do Jameson. É, todo mundo. Ela é a senhora idosa mais descobiçada do universo Marvel. Ela é o charme dela. Imagina ela quando era nova. Devia ser a mulher mais linda do universo Marvel. Ah, ela era Afrodite reencarnando. É, o Mônio talvez Afrodite, não lembre disso, porque o Mônio é muito novo aqui. Talvez ele não tenha lido essas coisas na época. Você falou de pessoas que cobiçavam o Tia May. Eu só consigo pensar no Daniel HDR. Ah, o Octopus. Octopus, não esqueça do Octopus. Pelo menos exatamente. Ele tinha bom gosto. Tinha bom gosto e a história tem um roteiro fenomenal, né? Porque ele descobre que a Tia May tinha herdado uma ilha que tinha uma usina nuclear, não era um negócio assim? Exatamente. Então é genial, cara, é genial. Genial, genial. Ah. Nem é forçado. O cara não tem como. O cara fica cercado pelos capanga dele, a Tia May pensa que é os funcionários do Dr. Otto, né? Ninguém percebe os caras vestidos lá, tudo mal encarado, né? E o que é não é um vilão. Mas é uma perfeição. Os caras são vestidos, pelado, caramba. Não, mas nem disfarçam, cara. Quem não reconhece que o cara é bandido do jeito que você se veste, cara? Dá pra reconhecer os caras que é mafioso só cara, pelo... Depende, pô. Você tem que ver que nos quadrinhos disfarce não é muito problema. Você vê, tem personagem por aí que coloca um óculos, é outro personagem. Ah, isso faz todo sentido do mundo. É um disfarce de gênio. Ninguém consegue, cara, porque todo mundo é burro demais pro super-homem. Ninguém tem o nível dele. Então, é pra mostrar como nós mortais estamos sempre abaixo dele. Porque a gente não consegue nem ver o que tá óbvio. Então, o cara, na verdade, se você parar pra pensar, é tipo uma... Como é que fala? Não é parábola que falar, não. É tipo uma... Tem uma licença ali, é justamente pra passar isso pros leitores, né? Que, assim, ele é muito superior, assim. A gente tá muito exatamente abaixo do nível do cara, então assim, isso é uma simbologia, isso que eu ia falar, de que os meros mortais não conseguem se aproximar, né, não conseguem exato reconhecer exato a grandiosidade do cara. Não, é uma forma de mas mostrar. Aqui, o Magari tava falando que a gente tava voltando pros quadrinhos aqui, e já que a gente voltou de novo, eu só queria levantar um detalhe, que eu posso até pedir o Mônio pra começar comentando, que é sobre, é outra cria horrenda dos anos 80, né? Aquela fase do uniforme negro. O que você acha, mano? Cara, eu me pergunto quem é o imbecil que teve essa ideia. Foi um leitor. Tinha que ser, né? Uniforme. Eu tô falando da ideia da história em si e tudo, cara. Porra, que ideia de jirico. Colocar alienígena junto com Homem-Aranha, isso não faz sentido. A única vez que isso foi bom foi quando o Consertador apareceu junto com os aliens lá na edição 2. E depois eles cagaram isso aí falando que era... Gratuito ator. Era coisa do mistério. E o bom era quando ele... Quando a máscara dele caía fora ali, que era legal. Pô, o que vocês podem esperar? Foi a ideia de quem? Do Jim Shooter. O pior editor-chefe, o pior escritor que a Marvel e a DC já teve. Foi ele que começou com isso aí. Os outros escritores tiveram que dar continuidade, infelizmente, né? Porque foi estabelecida essa mudança de status desde Guerra Secreta. Porque o Jim Shooter escreveu a saga, que talvez foi a primeira saga que vendeu bonequinho comercializada. Mas, cara, é uma história tão pífia que não vale nem a pena ser lida, cara. É aquele crossover. O Jim Shooter, ele era um... Ele... Ai, caramba, travei. Oh, o Jim Shooter, ele era um cara que tinha um bom relacionamento com todos ali, né? Mas pra escrever. Tinha. Todo mundo adorava ele. O John Byrne só faltava beijar a bunda dele pra ser. Que isso, que calma. Verdade. Na verdade é mentira aí. Porque só faltava beijar. Dele... Se for verdade, é porque não faltava. Beijava realmente. É verdade, né? Não sei agora. É verdade ou é mentira? Mas sobre a fase do uniforme negro aí, eles continuaram fazendo história ruim, depois criou aquela fase inicial do Venom ali, mas pelo menos depois eles conseguiram pegar o personagem que mas, claro, não prestava, né? Eu colocou ele como anti-herói, né? E aí sim o personagem... Ele só funcionou como anti-herói, porque olha a premissa ridícula. Um cara que pensa que o Homem-Aranha arruinou a sua vida profissional e o simbionte foi rejeitado pra ele. Vamos se juntar e acabar com ele. O único objetivo dele é ferrar com o Homem-Aranha. Todos os outros vilões têm um objetivo mais específico. Mas o Venom, não, é só ferrar com o Homem-Aranha. E, cara, ele matava inocente e adoidado nas primeiras histórias. Isso aí foi um erro, porque um cara que foi injustiçado, meu... Ainda bem que apareceu o protetor letal aí pra salvar o personagem, né? Verdade. Tanto que salvou ele. Tanto que ele tá aí até hoje, né? E outros personagens acabaram caindo no esquecimento. Essa protetor letal é tão boa, tanto que vão fazer um filme sobre isso. Não, mas o melhor que o Venom, que começou acertado desde o começo, foi o Carnificina. Esse transcendeu, foi o melhor vilão do Homem-Aranha criado desde do Mancha. Foi o melhor vilão do Homem-Aranha criado. O que me lembra é que o Everton lá no início perguntou qual era o vilão favorito pra cada um, né? Então do Evandro eu acredito que seja o Carnificina. Não, o meu é o Som, o Mancha, o Mancha. Ah, o Mancha. Eu acho que o Anti-Venom é o cara que salva, assim, porque porque assim, ele junta vários elementos de todos os simbiontes, assim, que os simbiontes sempre foram extremamente relevantes, né? Aquela fase lá que tem os Power Rangers simbiontes e tudo mais, tipo, assim, são vida, melhor, né? Cara, melhor coisa. E aí você tem, assim, deu uma caída, né? Começou a não ter muito simbionte e tal, só uma minissérie ou outra do Carnificina de vez em quando, assim, pra salvar. E aí vem o Anti-Venom, que é a volta do Eddie Brock, né? O original. E é um simbionte um pouco diferente, né? Ele tem uns poderes diferentes, ele faz umas coisas ao contrário lá, de até tira os poderes e algumas coisas. Então, assim, é bem legal a parte do Anti-Venom, né? E é um personagem que é relevante pra caramba. Que é, Moni? Foi uma sacada genial o Anti-Venom. Pô, melhor que ele só o Toxina. Quem lembra do Toxina? Muito bom também. Alguém deve. Mas aí só... Segredo, por favor, fique na manha. Mulher, gato, tem um caso com Homem-Aranha. Eu puxei essa parte porque o Everton tinha perguntado lá no início e a gente podia responder agora aqui, né? O Evandro e eu já comentamos, se vocês quiserem falar também o vilão favorito. Ah, não sei. Eu acho o Morlun bom, mas aí no Aranha Verso apareceu tantos Morlun melhor que ele que fica em dúvida. Fica Morlun Family. Um vilão só. Os herdeiros, só. Né? Que eles chamam, né? Claro, super. Personagens super bem desenvolvidos, super originais, que tem... Eles são desenvolvidos na história inteira, eles crescem como personagem. Cresce. E vamos falar mal desses caras. Não tem como, meu. O meu vilão favorito, na real, é o Homem-Areia. Só que não esse Homem-Areia do Stan Lee, do início, e depois ele virou herói, que foi um erro. Eu gostei do Homem-Areia quando o Howard Mack escreveu ele e fez ele voltar a ser mal ali, sim, ele virou um vilão de verdade. Tipo, ali teve uma evolução no personagem. Ali, vamos voltar ao ponto que ele começou, né? Pra que tentar mudar um personagem que começou, até, né? Poder. Melhor aí, até do que começou. Melhor. Tornou, olha, eu dou valor pro Homem-Areia, meu vilão favorito, mas nessa época. Tem que ser na época do Howard Mack. Senão nem considero. Na época do Howard outro Mack. Grande escritor, né, do Homem-Aranha. Outro escritor de Howard classe. Mack. Ah, ele começou. Howard Mack começou uma bosta. Né? Melhorou. Começou. Ele só melhorou depois da saga do Crone. Aí ele virou, acho que, o terceiro melhor escritor do Homem-Aranha. Deixa a prima da Gwen e tentando ali acabar com o casamento com a Mary Jane, colocando cenas muito boas da Jill com o Peter, criando aquele clima entre eles. Ali o Homem-Aranha tava numa fase excelente. Mataram no avião, legal. Quem lembra, né, do maluco lá que ficava assediando a Mary Jane? Da loirinha que morreu lá. Vamos fazer o negócio aqui andar pra frente. Aí que eu gostei do Howard Mack. Ele valeu a pena. Só, a melhor coisa que aconteceu com o Homem-Aranha ali, depois do Howard Mack, foi que o sucessor dele superou ainda, né? Everton, você lembra do senador Ward lá, que era um cara que tinha ligação com os alienígenas lá, que tinha o tio lá da Arthur Stace, que tava envolvido na trama, uma conspiração alienígena. ninguém sabia o que, que aquele cara tinha, né, de tão misterioso. Aí revela que era uma conspiração alienígena, daqueles alienígenas chamados Xenox. Olha o nome, Xenox. Foi perfeito. Essa fase aí, realmente, no início dos anos 2000, foi que o Aranha começou a ter boas histórias, né? Porque ali... Começou a engrenar, né? Começou a engrenar ali. Quando tá transindo quinta marcha até hoje. É, e essa fase aí coincidiu com a entrada dele na Panini. Além da Panini tirar as referências a drogas, que é um grande serviço social pro povo brasileiro, a Panini, ela também tem aquela grande vantagem, né? Que a ortografia do pessoal é boa, sabe? E sai em dia, né? E a revista sai em dia. Com ortografia, gente. Para com isso. Pô, não tem erro de português, pelo menos, o que ele escreve. Pega os encadernados de 80 conto, você vê que como eles cara entende de ortografia, pontuação. Os caras não cometem um erro. Vai mudar a tua vida, tá escrito de um jeito ou de outro? Mas a Salvat se supera nisso aí, né? Porque o serviço de edição da Salvat é muito melhor que o da Panini. Sim, você não tem um erro em revista. Tá até na capa, lembra, Eric? O Capitão América lá da capa vermelha. Não tem o I no Capitão. Os caras são gênio. Na capa ainda. Linguagem coloquial pode ser usada. Não é Capitão. Original não é Capitão. Então. Exatamente. Cada coisa dirá até medo, hein? Mas é justamente isso, né? Porque assim, você tem que falar da forma que. Você tem que escrever da forma que as pessoas falam, né? Não é. Ah, inclusive, eu tava lendo uma revista da Salvat esses dias, e eu achei genial, porque pra instigar o leitor, né, a ficar mais ligado na história, ela deixou o escrito fora do balão, sabe? Tá tipo abaixo do balão. E aí te força, tipo assim, você chega perto da página, então você se envolve mais com a história. Eu achei genial. Genial. A sacada que eles tiveram. Tá ligado mesmo na história. Mas, ô Mônio, qual que é seu vilão favorito? Cara, eu fico na dúvida. Eu gosto muito do Venom, mas só depois da Ilha. Né? Antes da Ilha era uma bosta de personagem que não servia pra nada. Cocô. Ou Carnificina, viu? É uma dúvida boa que eu tenho. Carnificina é melhor, cara. Vai por mim. O próprio conceito do Carnificina em si já é genial demais, né? Não dá pra não curtir isso. Pô, cara, o Homem-Aranha nunca teve um vilão tão cruel que nem ele. Tem que dar um desconto pro cara que criou o Carnificina. Vamos criar o Charles Mason da galeria de vilão do Homem-Aranha. É o pior vilão pra mim. Eu já disse o meu favorito aí, que é o Homem-Areia, daquela fase do Howard Mac, mas o pior pra mim é o Fogo Fato, porque ele realmente é um lixo, não tem relevância nenhuma. Eu acho que é um personagem que não presta assim pra nada. Eu acho que o pior pra mim seria o Octopus, viu? Porque o cara tem nome de polvo, sabe? Ah, o pior. Doutor Polvo. Até o superior, o Octopus era o pior pra mim. Agora é o mistério. Ah, vamos ficar com vamos ficar com mistério. O Duende mistério. Macabro. Mistério, cara. O Duende Macabro também tem. Tá quase lá, mas um mistério, com aquela cabeça de aquário. Não dá pra levar a sério, né? Não dá pra levar a sério. Mistério, pelo menos, teve aquela sacada genial dele ter se matado e depois voltou dos mortos. Aquela sacada genial dele ter se matado e voltou dos mortos. Sabe como ele voltou dos mortos? Nunca foi revelado. É um mistério. É mágica, não precisa explicar. O cara tava com o câncer terminal na cabeça, tentou fazer o Demolidor matar ele. Não que o Demolidor não ia matar, lógico, né? Mas ele preferiu imitar o Kraven, né? Ele até roubou o movimento final do Kraven. Olha aqui, filha da mãe. Ele devia estourar os miolos. E aí ele voltou. Ele pediu pro Demolidor matar, mas o Demolidor não viu onde ele tava. Ele falou, deixa que eu faço, vai. Já que vocês estão falando um pouquinho, falaram do mistério aí, e a gente já falou dos filmes e dessa parte dos quadrinhos... Eu acho que é importante lembrar que o Mistério, ele tem um jogo horrível no Game Boy, que é aquele Mysterious Menace. Eu acho que aquele jogo ficou meio ruim. O Aranha tem bons jogos no currículo, mas esse não é um deles. Eu acho que um bom jogo do Aranha é o Amazing Spider-Man, né? Que saiu pra PCs e outras plataformas recentemente, né? Que é baseado no filme do Mark Webb. Aquele jogo ali... Isso é uma bosta. Tem pior, viu? Tem pior, o Amazing Spider-Man vs. The King Pim pro Mega Drive, que lá foi o pior. Foi o meu primeiro jogo do Homem-Aranha. Cara, que lixo. E não fala isso, porque o Mônio vai sair da conversa. O Mônio odeia aquele jogo. E cara, você sabe, foi com esse jogo que eu conheci o Homem-Aranha pouco antes de eu comprar o meu primeiro gibizinho dele, né, que foi a Teia do Aranha 52 de abril, tinha a morte da Tia May. Se eu fosse esse jogo, eu não tinha conhecido o personagem. Gibi não, comic book. Daqui a pouco você vai estar chamando action figure de bonequinho também. É, pode ser. Vamos ter respeito. Mas o Mônio odeia também o Verso Kingpin? Mônio, ele nem quer falar sobre. Não, esse jogo, porra, que ofensa pro Mega Drive isso. Pior que ele, só, Mega Drive já é uma bosta, né? Começa por um console merda, podia esperar o quê, né? Isso aí está ali do lado daquela linha que eu falei. Que não consegue ultrapassar falar que o Mega Drive é ruim. Mas eu acho que pior que o Versus Kingpin é o primeiro do PlayStation, sabe? Tipo, no final os caras colocam uma maluquice de Octopus misturado com carnificina, sabe? Tipo, assim, a parte mais idiota do jogo. Foi a inspiração pro Duende Vermelho, né? Que o Azot fez. Que aí, pelo menos, eles pegaram uma ideia ruim e fizeram uma coisa genial. Acho que o trio dos lixos aí seria o Amazing Spider-Man, o jogo, esse do Play 1 e o Versus Kingpin. São os piores. São os piores. O Amazing é bom. O novo do Amazing é bom, esses dois são lixos, mas o Ultimate, que é ruim também. Junto aí no trio, junto com esses dois aí, o Ultimate. É tipo aquele do baseado do Homem-Aranha 2 lá também, é uma bosta. Sim. O jogo bom é o do baseado na série animada de 94 lá pro Mega Drive. Jogo muito bom, o personagem se movimenta muito bem. A movimentação do personagem, os golpes. Eu acho que o do Super é muito bem feito. O do Super Nintendo. Me perdi. É difícil raciocinar invertido. Mas isso eu não joguei. O universo alternativo, tipo 2099, sei lá. Ah, 2099 é uma bosta. Ah, não, é bom, peraí. Começou mal, mas ficou bom depois, é assim. Não, 2099 é ruim pensar sobre 2099, porque assim, a gente não dava nada por ele no início, porque começou mal, né? Ele foi melhorando, e aí eles fizeram o World of Tomorrow lá, que é aquela minissérie final, que tipo assim, é a melhor parte, e aí para de publicar. E para, depois, é foda. Ah, não, eu... Pelo menos terminou bem, né? Eu ainda estou muito machucado por isso aí, pra tirar ele da linha ali. O universo Ultimate... Seguiu o caminho inverso. Começou muito ruim, depois foi melhorando até chegar em Ultimatium, que remodelou tudo, e até Cataclismo, lá que destruiu o universo Ultimate. Aquilo lá foi a melhor coisa que fez. Ultimate fez o caminho inverso. Eu acho que isso é um padrão nos universos alternativos da Marvel. Começar ruim e melhorando no final. É. Em 2099, Ultimate, Tirando o Miles, porque assim, tava melhorando e aí eles botam o Miles lá pra estragar tudo, né? É, pode ser, pode crer. É, mas o Miles também começou legal quando ele começou e... Peraí, começou ruim, né? Começou ruim e foi melhorando. Depois foi piorando. Melhorou tanto, McGarren, que então hoje, que mês que vem vão cancelar a revista mensal dele no 616. Isso pra você ver como melhorou as histórias. Mas a Marvel só cancela a revista... Peraí, ruim. Eu pensei em falar que só cancelava a revista ruim, mas... Vamos lá. A pior revista que eles cancelaram, que foi a escolha mais acertada, foi Homem-Aranha Escarlate com o Kane, que é o... Aquele escritor... Foi cancelado que... também? Foi, na edição 25. Muito tempo. É do Kane, é a antiga lá. Aquela antiga. Que não foi publicada aqui, muito tempo atrás. Ah, que não foi publicada. Olha que a Panini publicou, vocês que não viram. Ela publicou... Panini deu bolo na gente. Panini publicou de forma secreta. Vocês não viram porque vocês não são dignos da grandiosa editora, hein? Ela publicou, mas publicou as revistas de óculos, né? Aí ninguém viu. Da mesma maneira que a Abril publicou várias histórias, quase todos os personagens, vocês não viram porque pô, cara. É grande demais pra mente pequena, é que nem os... Foram só, viu? Foram só 58 edição que foi publicada. Mas ela, do jeito dela, ela fez a cronologia dela, né? E é uma cronologia que destoava da original. Mas essa era o glorioso tempo e a benção da ignorância que a internet, não tem uma internet proporcionava a gente, entendeu? Então, mas é porque a Abril, como ela tinha tempo pra ler as histórias antes e tal, ela gastava um tempinho ali, mas trazia a história melhorada pro Brasil, né? Ela tirava tudo que não interessava e trazia ali uma síntese do... Redesenhava, né? Tirava as porcaria lá e desenhava do jeito melhor. Fazia e alinhava... Eu acho que a melhor adaptação brasileira para uma história do Aranha foi a Spider-Man Magazine 2, que saiu lá no especial Homem-Aranha vs. Duende Verde. Ali eles mostraram que o brasileiro sabe fazer melhor do que o americano. Chupa ele e Guerra Secreta, né? Ele e Guerra Secreta. Os dois são geniais. Em Magazine 2, quando o Duende volta ali, ali a história ganhou sentido, sabe? Ganhou... O Everton, você falou da política antidroga da Panini, mas quem começou isso foi Abril. Na original da queda de Murdock, que foi que saiu em Super Aventuras Marvel, quando a Karen Page tenta se suicidar com uma overdose, eles desenharam no lugar da seringa uma navalha. Você vê como é que a política antidroga começou com a Abril, não com a Panini. Olha pra você ver como eles são foda, legal. Olha os jovens, né? Porque, tipo, quem é que vai se matar com uma faca, né? Com a navalha, né? Eu acho que realmente foi uma boa troca. A seringa pela navalha, entendeu? Ela ia se matar com a seringa, né? Foi negócio de antidroga. Só quem respeitava, ou não respeitava, já me perdi, era a RGE, que quando teve a história do Harry drogado lá na invenção do brasileiro aqui. A doença. Porque ele... Não, a droga. A droga do... Quando ele faz, ele compra a droga com o cara lá, ele sai falando, foi um prazer transar com você. tá vendo? Estavam contra o homossexualismo também. Exatamente. E agora eu não sei. Eu não sei, o homossexualismo a gente tem que falar que é lutar contra é bom ou ruim, né? Tem que falar que é bom porque é ruim, ou é ruim porque é bom. Cara, melhor nem tocar nesse assunto, viu? É melhor nem tocar. Não tem nada, melhor não pensar. Que ele existe e sai andando, não esquece. Eu pra mim, que se eu falar que não tem nada contra, o povo vai ficar assim, e aí, tá falando dentro do programa ou fora? Essa história aí é uma razão porque o casamento do Harry com a Liz Allen não deu certo. Foi tão boa a transa com o cara lá, com o traficante, que ele não esqueceu. Exatamente. Ele vai lembrar. Ele vai lembrar daquela noite toda, vem que sentar. Verdade. Banheiro. O Harry, nessa época, além dessa defesa pelos direitos homossexuais, uma coisa boa é que depois, quando o Rosandro começou a desenhar, ele homenageou o Didi, né? E daí eu acho que o personagem ganhou uma profundidade um pouquinho maior. Meu Deus. Eu acho que já chegamos. Jesus. Eu acho que já chegamos. É a razão porque o Norman Osborn rejeitou o Harry. Você não é meu filho, você é invertido. Ele falou, você não merece meu filho, doendo. Muito bem. Então, eu acho que ok, né? Acho que tá bom. Tá. Já chegou ao nível já mais do que o tolerado, acho, né? Vai acabar dando pane na cabeça da gente assim, se continuar, viu? Ah, não, hein? Eu gosto, o que eu não gosto aqui já, dessa papo aqui, eu já não sei o que mais. Mas, alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente partir aqui para os encerramentos? Pelo menos poupou Homem-Aranha versão mangá, mas pensando bem, acho que quase ninguém leu, né? É, pior que eu não li mesmo, não. Eu não leio, essas histórias e quadrinhos, só vejo os filmes, é verdade. Tava inventando aqui tudo, os filmes pra mim é o que vale, o resto acabou. Homem-Aranha mangá, a gente falou quando eu falei dos universos alternativos. Igual tudo, começou uma bosta e melhorou com o final. Pode crer. Exatamente. É só o Noir que saiu um pouco disso aí, porque ele era minissérie, né? Então, tipo assim... Não teve tempo de melhorar. Só teve boas direções. Apesar que a primeira, ela é pior. A segunda é bem melhor que a primeira. Respeita o Homem-Aranha Noir, cara. Tem que respeitar o Homem-Aranha Noir. É o único Homem-Aranha que tem coragem de portar o Mar de Fogo... E atirar sem dó, cara. É o único Homem-Aranha. Peraí, mas não era pra falar a verdade aqui? A mentira aqui? Bom, eu tô falando. Mas ele tá admirando o Homem-Aranha no ar pra fazer isso. Não, mas falou que é o único Homem-Aranha que tem coragem de matar? Não, é, eu tô falando uma arma de fogo, assim, no estilo Punisher. Tá com arma de fogo. Ah, mas peraí, tem um Aranha que o lançador de teia dele lança bala, na verdade. Não, ele carrega uma pistola mesmo. Não, o Mônio falou do assassino lá, aquele treinado pelo Wolverine, né? Sim. Mas é porque o do meio-meia fica fingindo que não mata, né? E o Noir dele já é... Ah, tá. Não, o Homem-Aranha assassino é o único que é honesto, né? Não use outro termo, chame assassino mesmo. Pra ele é um orgulho, né, ser chamado disso. Ele é que morreu. Exatamente. O original é assassino. Olha, tem vergonha dele, esconde. Opa! É o original. Então, eu acho que tá bom. A gente falou bastante aqui as nossas ideias e gostos. O Mônio não pode me corrigir. Não, o ruim é que... Tá difícil isso, viu? Você não tem noção. O ruim é que vai ser... Vai ter que conhecer o gosto do pessoal pra poder saber a dificuldade que foi em alguns momentos. É, quem costuma ouvir os programas e ver a gente postando nas redes sociais e tudo mais, sabe como, igual o Magari falou, como foi difícil comentar algumas coisas, né? Mas... Agora, enfim, eu vou terminar essa gravação, eu vou tomar um banho que eu tô me sentindo sujo. Acho que não é só você que compartilha desse pensamento, Mac. muita gente aqui. Exatamente. Bom, mas eu queria agradecer aí o Evandro e o Everton que entraram como convidados aqui no programa pra se sujarem. Valeu. É isso aí. E só lembrar, né, que o Tweepcast é um podcast do aracnofan.com.br, né? Lá a gente tem outros programas isso é também. Mentira, é verdade. Tweepview. Isso é mentira, é verdade. Isso é verdade. Agora eu já mudei a chave. Eu posso fazer esse final como mentira também, né? E aí quem tá ouvindo o raciocínio invertido. Melhor não. Então a gente tem Tweepview Classic, que a gente fala das revistas clássicas do Homem-Aranha. Se eu tivesse falando mentira, eu ia falar que é o pior, né? É as mais na sexta-feira. Na quarta-feira, né? Na sexta-feira a gente tem o Tweepview falando das revistas atuais, né? Aí sim são as melhores. Basta isso ver, é certo. Basta pegar a média das histórias pra você ver quem é a pior e quem é a melhor. Verdade. E isso, na quarta e na sexta que eu falei, né? Na última semana a gente não tem nenhum dos dois, a gente tem o Tweepcast, que é esse que vocês estão ouvindo aqui agora, e o Tweep News, que é pra falar de notícias, né? Que às vezes é podcast, às vezes é vídeo ao vivo no YouTube, e a gente tá tentando passar pra sempre ser ao vivo no YouTube, pra quem tá assistindo poder opinar e comentar e tudo mais, né? Essa semana, como a gente ainda não gravou, a gente tá gravando isso antes, né? A gente não sabe se foi ao vivo ou se foi gravado, mas independente de como foi, se for no YouTube, tá lá disponível pra assistir. Se for via podcast, tá no site pra ouvir, né? E lembrando uma coisa importante também, é que a gente deu uma reformulada no Padrim do Aracnofan, né, esse mês, e a gente acrescentou agora alguns sorteios mensais, né? Então, todo mundo que apoia o site lá, os padrinhos do site, eles vão concorrer agora ao sorteio de um kit, ou dois kits, ou três kits, depende da quantidade de padrinhos. E já tá valendo, a gente já atingiu a meta pra sortear um kit por mês. Então, pra maio já tá confirmado qual que vai ser o kit, né? E são as duas edições de Homem-Aranha Vingança, da Abril. Aquela que a edição 1 tem um disco holográfico, sabe? Legal. É, bem legal. Claro, vai ser também Homem-Aranha 94, eu acho, da Abril, que é aquela de lombada quadrada, Homem-Aranha vs Wolverine. É. Também Homem-Aranha 100, da Abril, que tem um casamento. Wolverine. E... Ô, mano, você já pode voltar a corrigir as pessoas. Já pode, graças a Deus. A edição com Homem-Aranha. E também. A edição com Homem-Aranha. E também a biblioteca. Tá, também. Qual grupo é assim? Ah, essa é sim. Essa é que o Aranha. E também a biblioteca histórica Marvel Homem-Aranha número 4, né? Então essas 5 revistas serão sorteadas pra uma pessoa. E se tivermos mais padrinhos lá até a data do sorteio, talvez a gente sorteie outros kits também, né? Com outras revistas. Enfim, isso será um padrão daqui pra frente lá no Padrim. Então acesse padrim.com.br/aracnofan. Padrão. Mas vai ser um padrão do Padrim, não sei. Mas, além de ajudar o site a fazer novas coisas e tudo mais, você também concorre a prêmios e tudo mais. É, enfim, é isso. Obrigado a todos novamente. E eu acho que ficamos por aqui, né? Ou não? Chega, eu não sei. Chega de falar mentira, eu não gosto de falar mentiras. Nariz tá crescendo já. Já tá batendo na tela já do computador. Então valeu, gente. Não, não tá. Então valeu, até mais. Abraço. Spider-Man.